Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porção de meia aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um Jurassic Combo. Tem tempo que eu participo disso aqui. Há motivos! Esse quem vos fala, Calaveira, está comigo aqui, o Biate. E aí, galera? Tô ruimzão, voz ruim, então... Que nada, você tá bemzão. Isso sim. Tô não, tô ruim. Tá nada. Biate, inclusive, eu quero falar... Biate, Bruno, tá felizão. Brunão. Oi. Você sabia que Miotti está arrebatando corações? Miotti, por onde passa, leva fio-fio, você sabia disso? Ah, não, não tô sabendo, não. É. Mas é porque ele tá, agora é uma... Pessoas que nunca antes na história desse país davam mole pra ele, estão dando. Olha aí. E ele já avisou, fará sexo vingativo. Caralho, como é uma merda dessa? É sério? Não, caralho. Está comigo aqui também, Brunão. E aí, galera, beleza? E, cara, que dia feliz, velho. Que dia maravilhoso hoje que estamos gravando. Porque no mesmo dia em que o Homem-Aranha aparece em todo o seu esplendor no trailer, o Lula tem sua prisão preventiva decretada. Eu tô tomando um uísque aqui, velho. Cara, escutem. Ó, escutem. Coca-Cola zero. É, com certeza. Vida. Ou então água. E tá tirando um ando de patrão. Cara, eu vou falar pra você, mais uma semana de notícia do Lula se fodendo, o dólar vai chegar a 30 centavos. Vai haver uma história, vai haver uma invasão em Orlando de brasileiro como nunca houve antes na história deste planeta. Tem meio que vai até a pé. Tem. Você vai ver, tipo, sabe aqueles B-52 do exército soltando paraquedista, assim? São os brasileiros. Calaveira, adivinha quem já tá me cobrando pra voltar? Ah, mas é óbvio. Ela, e aí, o dólar caiu 10 centavos, já dá pra voltar, né? Isso, exatamente isso. Isso aí, bicho. Pois é, tamo aí. Vamos lá. Eu acho que você devia abrir um canal na internet. Daqueles gordos que passa com a vida comendo. Tem gente que paga aquela merda, cara. É, né? É, ué. Ah, mas agora você tá todo fitness também, né? Eu tô fitness. É. Vamos parar de mastigar gelo? Gelim, pedra d'água. Tá comigo aqui também a Melina. Eu quero mais é que esse câmbio baixe mesmo. Tô torcendo. É outra que quer ir embora. Eu quero mais que essa porra baixe. Que eu quero voltar a comprar no AliExpress. É mesmo, né? Que a porra baixe mesmo? Fudeu todo mundo isso. Prefere que Leonardo? Ela prefere que a porra baixe. Aí, porque ela errou. Ela prefere que escorra. Ai, meu Deus. Eu não vou falar nada. Menina, eu. É sério que você não entendeu a piada do. Do bombo dinossauro? É verdade! Por isso que passou batido. Eu não entendi. Não entendi até hoje. E aí, meu? Deixa ela ficar sem entender? Deixa, né? Deixa, né? Deixa não. Ah, explica, pô. Ela tava de marquinho de biquíni, aí os caras ficaram aí babando em cima. Foi pois isso, é, pô. É assim, é porque a... Por que que você acha que o bom dinossauro é o nosso vale a pena da pena mais visto da história? Porque o filme é sensacional. Porque o filme, o bom dinossauro, como é que é o bom dinossauro? Não é o Deadpool, não é o baixo Superman, não. É o bom dinossauro. Filme de criança, da Pixar. Eu quero deixar uma coisa clara aqui neste programa. E tem, tipo, 1 bilhão de views. É, não exagera. Tá, vocês entenderam. Tipo, da pena tem 500 views. Esse tem 10 mil, sei lá, uma coisa assim. É. Tá, mas é o seguinte, eu quero deixar claro uma coisa. Eu quero dizer que eu amo muito Miotti, tá mesmo? Quero dizer que eu amo muito você, cara. Você, pra mim, é a melhor pessoa do mundo. Eu, por mim, te votava pra presidente. Eu também. Porque você é um cara incrível. Por que eu tô fazendo essa declaração de amor, internet? Porque caiu aqui. Caiu o celular? Caiu aqui. Porque, cara, o que o Miotti deve ter de material pra me fuder a vida não tá no gibi. Ele fala que ele apaga. Eu dou meu cu pros cachorros se ele apaga. Esse do bom dinossauro, eu ia tá tão fudido. Mas tão fudido. Entendeu, Miotti? Ó, tamo junto, hein, cara. Não, material bruto eu pago tudo. Se você precisar, Miotti. Miotti, ó, você sabe, na hora que você precisar. Depoimento, quer que eu preste depoimento, cara? Estarei lá. Estarei lá, cara. Porque, meu irmão, é um perigo do caralho. Vocês não têm ideia, cara, quanto o Miotti, Leonardo, mas poderia foder minha vida. Tudo bem que eu conheço muita coisa da vida dele também. Mas essas você já conta aqui, então. Mas essas eu já conto. E as que eu não conto, o nego ia virar e falar assim, porra, Miotti. Ei, porra, Miotti, aí não. Mas, tipo, as que ele tem de mim. Vixe, véi. Isso dá uma treta maligna, maluco. Dá uma treta maligna. Fala aí, pô. Quais são as fanpages, não, né? Só tem uma. Quais são as redes sociais do JurassicCast? Twitter, @JurassicCast, Facebook, JurassicCast, e o site JurassicCast.com.br. Tem o Instagram também, né, Miotti? Instagram.com/JurassicCast, às vezes postamos fotos lá. Isso, e tem um grupo no Facebook? Tem um grupo no Facebook, que ele é liberado pro pessoal postar as coisas, né? Tá meio zoneado lá, quem tem que dar um jeito naquilo lá, porque o pessoal postando muita propaganda. Coisa que nada a ver. É propaganda de outros sites, as portas, tem que dar uma ajeitada nessa bagunça. Não, mas eu vou assumir aqui, estou assumindo, eu vou começar a fazer alguma coisa pra postar lá, pode deixar. Postar no site. Tá assumindo você, Letícia Lima e a Ana Carolina, né? É isso aí. Caralho, que merda, você tem uma ex-mulher que virou sapata. Cara, você deve ser... Vou falar em ex-mulher que virou sapato, eu queria comentar uma parada, podemos? Pois é bom comentar sobre isso mesmo. Vamos comentar? Eu acho bacana, eu não sei nem se o Calaveira tá sabendo. Mas só um pouquinho, você quer comentar, Miotti? Eu quero comentar. Então pode comentar, então vamos comentar. A mulher de quem aí virou sapato? Até que horas você quer comentar? Miotti, até que horas você quer comentar, Miotti? Vambora, pô, Brunão, começa aí. Posso, Miotti? Pode, claro. Então tá, obrigado. Pode, Miotti. Não, você quer que eu derrube ele? Derrube ele? Já derrubei. Ô filho da puta, eu tava gravando, caralho. Mas você interrompeu ele. Você cala a boca. Pode, Miote? Vai, porra. Então, Bruno, Miote deixou, pode ir. Ok. Então, Calaveira, não sei se você sabe, mas uma notícia que saiu essa semana que estamos gravando. Você lembra do irmão e da irmã Wachowski? Lembro, cara. Os caras... Do Andy e da Lana Wachowski? Os caras que fizeram o Matrix, aí um deles cortou o peru. Isso. E sim, o que que tem? Então, inclusive, virou a cara da Merina. Ah, se fuder! Então, olha só, a nova notícia é que agora não é mais Andy e Lana Wachowski. Agora é Lily e Lana Wachowski. São gêmeas, Wachowski. Véi. É sério isso? Eu não duvido. Mas eu acho que junto com o peru tá indo a capacidade deles fazer filme. Não, isso já foi há muito tempo. Já foi muito tempo. Ele também resolveu, ele disse que era transgênero, já fazia tempo. Só que aí eu fiquei em dúvida, né? Porque eu sou uma pessoa mais antiga, né? Eu sou mais tradicional. Olha o cara que tem 33. É, 35, porra. E aí eu fiquei pensando, né? Assim, o cara era casado com uma mulher. Ou seja, ele era homem hétero. Homem hétero casado com uma mulher hétero. Certo? Beleza. Aí ele, no meio do caminho, as coisas foram acontecendo e tal, e ele lembrou, descobriu, não sei como é que funciona isso, mas acho que descobriu, que ele era mulher no corpo de homem. E aí ele falou, sou mulher. E aí ele trocou de sexo e era transgênero. Ou seja, ele era uma mulher no corpo de um homem. Então ele era uma mulher lésbica num corpo de homem. Peraí. Vai devagar. Peraí, ele tirou o pau, mas continua namorando mulheres? A mulher dele continua casada com ele. Inclusive, quando ele foi anunciar que virou mulher... queria aqui agradecer a minha mulher, fulana de tal. Aí eu fiquei assim, tá bom, né? Eu tô confuso. Eu fiquei também. Então a mulher dele é lésbica, porque agora, ela... porque antes ela gostava de peru. E agora os dois gostam de rola, é isso? Não, os dois gostam de pepeca. Caralho, tá muito confuso. Não é, velho? Cara... O mundo tá acelerado, cara. Eu tenho uma teoria de que o dinheiro, ele mata os neurônios. Não, cara. As pessoas vão ficando meio... Não, porque as pessoas têm direito de escolher o sexo que querem. Não estou falando com relação a isso. Eu estou falando com relação à loucura. Porque, meu irmão... eu quero tirar o pau pra namorar mulheres. Tá, peraí. Peraí que deu ruim aqui. Como assim? Fica com o pau, cara. Você gosta de buceta? Não, mas eu quero ter uma buceta também. Ele quer ter uma buceta pra pegar mulheres que gostam de buceta. Só que... Ele gosta tanto de buceta que ele quis uma pra ele ou pra ele. Ela. Pra ele. Pra ela. Agora é ela. Miote. Oi. Eu daria tudo que eu tenho na vida e além dela para ver você de mulher. Não, agora eu quero no YouTube. Não, mas claro, tem que ser no YouTube. Então tá, se a gente alcançar 100 mil views... Isso. A gente faz o Leonardo de travesti. Não, travesti vamos mais... 100 mil views é muito. Ah. 100 mil views é muito. 10 mil. 10 mil. Não, 10 mil alcanço eu, porra, só eu. Não, mas é que... Só eu gerei 10 mil pro bom dinossauro. Mas é que tá, se a Melina conseguiu 10 mil pro bom dinossauro, o Miote pode conseguir com esse nosso pedido aí, encarecidamente. Só que tem que ser, assim, tipo, um número baixo, que é pra ter, apresentando Vale a Pena no cinema, The Drag Queen, estilo RuPaul Drag Race. Não. Caraca, Melina também já foi pé na porta, cara, né, velho? Também puta que pariu, né? Ué, mas... Calma, velho. Não, calma, vai não. Em casa, só ali pra ninguém ver, a Marina vai lá, maquia ele, caralho, velho, isso vai ser tão... Se tiver os 10 mil aí, ou mais, sei lá quanto for, eu faço. Pronto. Puta que pariu, esse é o Miote, rapaz. Na Miote, você vai ter que depilar o peito. Faço, caralho, não tem problema com isso não. Rapaz, eu não fiquei pelado aquela vez pra tirar aquela porra daquela porta. Uma coisa é ficar pelado, outra coisa é se vestir de mulher. Eu vou te falar que eu nunca faria isso. Próximo Jurassicast Live do mês que vem, mês de abril, vai ser Cinderela Baiana. Já estamos avisando aqui, ótimo, as pessoas já sabem. Então... Jurassicast Live de Cinderela Baiana, o Miote vai se vestir de Carla Pérez. Vai dançar? Claro. E vai dançar e cantar, dublar. Não, pô. Você pediu uma coisa, não. Você pediu pra ser travesti. Não, dublar, agora você é de Carla Pérez, porra. Dublar, não vai cantar, não. Vai dublar. dublar uma parte do filme. A gente, pô, peraí. Você vai se vestir de Carla Pérez e nós vamos regravar algumas cenas do filme. A última cena, a última cena. A última cena que ela tá no carro e aí começa aquela criançada toda a cantar e dançar junto com ela. Olha aí. Fantástico. Tá combinado, Miotti? É um desafio, combinado. Hein? Miotti, olha, se você não quiser fazer, você não precisa fazer, tá, cara? Você tem certeza? Eu tô contigo. Você quer fazer? Você não quer? Vou fazer. Você não quer, fazer. Eu não vou ficar com raiva. Eu vou fazer. Você tem certeza? Você depois... 10 mil views, hein, gente? É porque eu penso assim, de repente... Tem que chegar a 10 mil. Então... Gente, depende de vocês agora, hein? Depende de vocês, cara. Por olha, que a gente faz isso com o Miotti? A vida do Miotti é tão difícil, cara. A vida do Miotti é, velho, a vida do Miotti, olha o tema do Miotti, internet. A vida do Miotti é tão difícil, cara. Por que que a gente faz? Eu converso com o Miotti, essa música aí, ó. Tá na minha cabeça agora. É automático. Miotti, me liga. Miotti, me liga e começa a tocar essa música. Já é o ringtone do Miotti. Miotti, ele tá alegre. Oi, Rodrigo. Já na minha cabeça tá tocando essa música aí, ó. Escuta, Miotti. Tá tocando essa música. Por que que a gente continua fazendo isso com ele, cara? Ah, porque ele gosta, cara. Ele tá afim de participar. Nada, isso daí vai deixar a vida dele melhor do que já. Olha só, eu acho que a gente tinha que fazer um roteiro, Calaveira, e filmar um filme Miotti brasileiro. Se vocês quiserem que a gente leve o Miotti vestido de traveco na zona do Alto Meretrício aqui de Brasília, aí tem que ser 50 mil. Não, aí é demais, não. Não, mas aí... Você tá querendo botar o Miotti pra rodar a bolsa? Não, não tô querendo. A gente só vai levar ele lá. Você é louco, Bruno. Ele vai se esfriar. Não, internet, vamos levar sim. Só o caralho, que aí vai forçar não, seu carro ali. Relaxa. Vai porra, o Bruno não, ele vai chegar meia hora antes ali no Baixo Meretrício, peidão do jeito que isso aí é. Eu quero ver se ele tem coragem de estacionar o carro. É. Eu só quero ver. Lá no Conic, porra. Lá ah, no... é. Um lugar super família. Super família. Super família. Tem a história do amigo meu que teve uma vez, eles estavam... No... Tinha ido bebê, não sei o que, tava com a galera, e aí disseram que um deles virou e falou assim: pô, bora passar ali no Conic ver uns travecos. Aí foram passando assim, devagarinho, aí viram uma mulher assim, mó gostosona, né? De costas e tal. E aí pararam assim do lado: ô, oh, gostosa, não sei o que, velho. Disse que quando o cara virou, velho, abriu assim o casaco, sei lá, velho, a tromba arrastava no chão, velho, a piroca, assim, os caras tomaram quase a pirocada na cara, velho. Não, mas eu tenho pra mim que os travestis são a maior piada de Deus com os homens. Tu já viu? Todo travesti tem uma piroca do tamanho de um cavalo. Já, inclusive eu vi as várias que você manda no WhatsApp, né? É verdade, tá, é verdade. Eu sempre prego peças marotas neles. Ele sempre é uma mulher gostosa, mas a última foi boa. Eu falei, tá, tararara, tá, tararara, tá, tararara. Ele sempre acha, Brunão, então já vai pro banheiro. Pera aí, eu vou aqui no banheiro. Brunão chega mais de banheiro. Anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head. O Wendel Leon, ele perguntou por que os episódios do Vale a Pena não estavam aparecendo no feed dele, tá? O que acontece? Há muito tempo já mudamos o feed do Vale a Pena está separado dos outros programas do Jurassic Cast. Não é tem tanto tempo assim, ano passado. Tem um tempo. Ano passado. Tem tempo, porra. Tem tempo. Não, eu sei, eu tô dizendo assim, não, é porque falo muito tempo, eu pra mim parece que tem 3 anos, entendeu? Foi ano passado, porra. Caralho, que cara chato. Fala, Miotti. De qualquer jeito, mudamos já tem um tempo, né, por causa de motivos do próprio feed mesmo. E o Vale a Pena, se não me engano, já está no 470 e pouco, né? Quando chegar a 500, vai sair do feed, vai ficar só no YouTube. Isso. Explica, tá, por quê, Miotti? Tá, o motivo que a gente tá percebendo que no YouTube tá dando mais audiência do que no feed. Exatamente. Os valores estão baixos, né? Eu acho que o pessoal tá preferindo assistir mesmo no YouTube, né? Porque vou fazer até edições diferentes agora, né? Já que tá acontecendo isso. Tem coisa que acontece lá que quem não tá assistindo não vê, né? Por exemplo, do Zoolander. Teve uma brincadeira lá, minha da Lorena. Tem algumas coisas que eu já fiz com a Melina também. Que então, isso? Que fez o quê? Brincadeiras, porra. Brincadeira lá. Brincadeira, tá. Isso. Brunão. Então, assim, fica muito mais interessante se eu ver só pelo YouTube. Brunão. Né, escutar. Oi. Deixa eu ser. Tu sabe, Bruno. Como sei. É que é Miote? Miote é ligeiro, Miote é rápido. Miote é bom dinossauro. Miote, quando você tá indo, Miote já deitou pra dormir. Isso, Miote, rapaz. Miote é o seguinte, Miote. Quando a gente vem do caju, Miote já vem da castanha, rapaz. Já vai, rapaz. Torrada. Torradinha. Então tá, chegou aqui, esse programa vai ser o último programa que vai estar no feed, a partir do 501, só YouTube, beleza? Exatamente, e assistam, vale a pena no YouTube, gente. Assista, olha só, tá muito bom. Não, olha só, porque é o seguinte, todo mundo que escuta o Jurassicast, eu imagino que seja fã de cinema, que goste de cinema, que frequente o cinema, ou pelo menos que assista bastante filmes, nem que seja em casa. É, a gente tem vídeo praticamente todo dia de todos os filmes que estão estreando. Então, assim, você que está querendo se programar para ir no cinema e tal, assiste o Vale a Pena da Pena. Cara, é 7 minutos no máximo, né? Não tem maior do que isso, 10 talvez seja o maior. E a gente não dá spoiler, não tem spoiler da história, nada, nada, nada, nada. A gente comenta se a história é bacana, se funciona, se as atuações estão legais, se o roteiro é bom, se a direção é bacana, a gente fala um pouco sobre a fotografia, menciona e fala se vale a pena ou se dá pena e dá uma nota pro filme. Olha, eu vou fazer um pedido pros ouvintes aqui agora, eu não tô brincando. Eu tô falando sério. Eu quero que vocês coloquem no comentário o porquê que vocês gostam e o porquê que vocês não gostam do Vale a Pena da Pena. Eu quero, na verdade, eu quero mais ouvir as pessoas que não gostam do Vale a Pena da Pena. Então isso. Coloque aí nos comentários, ou pode mandar por e-mail também, se facilitar, porquê que você não gosta do Vale a Pena da Pena. Ah, eu não gosto porque eu acho o Miote feio, eu não acho porque eu acho, sei lá, Melina e Yasmin duas matracas chatas do caralho. Manda só pelos comentários ou pelo e-mail o porquê que você não gosta do Vale a Pena da Pena. Beleza? Mas assim, comentários com embasamento, não só assim, não gosto, que é lixo. Não, se é tipo, porra. Não gosto é lixo, tu tá falando nada, porque pra mim continua não fazendo sentido. Eu quero que você dê um sentido do porquê que você não gosta. E assim, é uma coisa que a gente faz assim que saiu da sala. Tem pouca gente que faz isso. Outra, não tem muita análise, é análise ali em cima da hora do que assistiu, das impressões realmente, do que sentiu do filme. E outra, muitas vezes tem divergência, né? É, com certeza. Por exemplo, a gente fez uns recentemente aí sobre A Bruxa, que eu adorei o filme e Miote detestou. Agora tem a opção de você votar. Lá no vídeo tem uma exclamaçãozinha, você clica nela. E você escolhe se vale a pena ou dá pena o filme. Isso, olha aí. Pode também votar. Nós vamos fazer isso também com outros vídeos agora. Isso, né? Estamos revolucionando o nosso YouTube, né, Miote? Com certeza, tem que ser. Vamos botar as coisas pra funcionar agora. Boa noite, Brunão, Calavela e Miote. Gostaria de dizer que o podcast de Star Wars Episódio 1 e Star Wars O Despertar foram excelentes. Escutei o episódio do... Não, peraí. Foram excelentes. Escutei o episódio de uma outra porra aí que eu vou falar. É referente ao último filme de Star Wars e, caras, com toda sinceridade de vocês, está muito melhor. Esses episódios até me constrangeram por fazer com que eu risse em lugares públicos. Tentei segurar a risada, mas não consegui. Acompanho vocês desde o episódio do Airplane. Caralho! Ou seja, desde o primeiro. E não paro de escutar desde então. Gostaria de desejar para vocês um excelente 2016. E que o Jurassic Cast cresça cada vez mais. Abraços, Marcos Leno. Engenheiro eletricista, Fortaleza, Ceará. 41 aninhos. Pô, Marcos, muito obrigado, cara. Por você estar aí nesses 4 anos com a gente, viu? Obrigado, Marcos. Eu mesmo. Procure Yasmin, ela mora aí na tua cidade, porra. Procura ela aí dentro do busão. Procura a padaria. Ultimamente vem tendo problema com videogame. Miote, qual é o nome do shopping que a Yasmin frequenta lá, que você falou que é perto da casa dela? Benfica. Aí, ó, pronto. Tá aí. Sério mesmo? Vocês estão dando dica pros, pros Stalkers? É? Se eu não me engano, esse cara aí já até conheceu o Yasmin. Viu? Ah, é? Eu acho que sim. Eu acho que já numa roda lá de RPG. De samba. Uma roda que, de macumba. É. Acho que era ele. Eu vou perguntar pra ela. E aí, se foi você que conheceu o Yasmin, fala aí pra gente. Oi, pessoal, queria dizer que o Oso Novo do, nos podcast, mas já sou fã de vocês. Queria saber se tem um podcast ou se vão fazer um filme sobre Malena, de Giuseppe Tornatore. PS, se possível, manda um alô pro Jardison do Ceará, desde já, obrigado. Jardison, um alô pra você do Ceará, Jardison. E olha, vai rolar Malena, com certeza vai rolar uma Malena. Mas não vai ser live, não, porque eu não posso ver esse filme com mais ninguém perto, não. Eu vou falar pra vocês que eu tô tentando falar isso de um jeito que fique tanto Deadpool. Ah. Mas eu toquei cada punheta pra aquele filme, velho. Mas é um filme muito triste. Porra, mas é um a gente filme... não fica na parte triste, a gente fica até a parte que ela dá, a parte que ela tá toda, toda suada, sabe aquela parte, Brunão? Que ela dança com não. Lá no negócio, lá que na ela tá, que ela tá um puta de um calor na ilha, aí ela tá toda suada, aí ela tá só de camisola. Ô, oh, rapaz. Aí a camisola tá meio grudando no suor, aí sai um negocinho, aí um peitinho cai. Ô, oh, rapaz. E o moleque cai lá de cima tocando uma poeta tão frenética que ele tava. O moleque cai da janela, eu só vou até aí. Eu não dou conta, cara, eu já tô com 35. Não tenho mais fôlego. Você sabe o final do filme? Eu não sei, eu não sei. Juro, eu não sei qual é o final de Malena. É, tá certo. Eu falto assim quanto pra ficar igual ao Miotti. Eu tenho uma ereção. Corre! Corre! Tá duro, corre! É, pergunta pra Lourenço assim. Eita! Eita! Isso, Zé Vaia. Não, cara. Eu não quero ouvir de nada. Tem o próximo aqui? Sim, vai. Ah, aqui, é da Carla. Bruno, seu filho da puta! A minha Carla é com K, tá, vai. Ah, é? É. Ah, então sempre escreve errado, senão que eu me corrigiu. É, não, o e-mail é de Carla. Aí isso. Tá aqui. Boa tarde. Ouvi o primeiro episódio, Season 0, Episódio 1. Gostei, que eu tô me sentindo agora uma série do Netflix. Isso. Sobre o filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. E morri de rir lembrando das cenas do filme. Bons tempos das piadas escrachadas. Daqui a pouco não poderemos mais sorrir, pois será uma afronta aos desdentados. Você tá rindo por quê? Você tá rindo por opressão a quem não tem dente, sua burguesa maldita. Tá desse jeito. Pois é. Cara, tá aparecendo uma porrada de ouvinte novo, né? Tá vendo? Olha aí, é isso aí. Obrigado, Carla, pela... É bom que eu tô fazendo maratona, isso que é bom. Isso, tá voltando. Cara, bons tempos, viu? Eu, nessa época eu tinha acho que 26 anos, 27. Não. Isso, cara, não tem 10 porra, anos. Tem 10 anos do Nascast, eu tava... Caralho. Não, mas eu não tava com 30. Tava, pô. Cara, você tem 35. Você 4 anos atrás, você tinha quanto? Caralho, já tava com 30? Porra, que merda. Tava com 30, então. Não, porque o Jurassic Cast começou antes de novembro. O Miotti falou, trai mais. Então parece que dizer, ai, porque... Ixi, olha aí. Nossa correspondente no Líbano. É. Como é que tá aí na Síria? Olá, Jurásticos, amigos da internet. Acompanho o Jurassic Cast há uns 2 meses. Comecei com os vídeos muito hilários de vocês assistindo os filmes Força Sinistra e SW Episódio 1. Dei muita risada. Parabéns, viu? Uma dica. Assistam o Jurássico Desejo de Matar, de Charles Bronson. Mas meu e-mail foi porque moro no interior de São Paulo e ontem, passando numa rua, cruzei com um cara igualzinho o Miote. Quase parei pra falar com ele. Sou fãzaço de Star Wars e agora de vocês também. Espero que façam mais vídeos sobre os próximos filmes da saga. Grande abraço e continue com os excelentes programas. Rodrigo de Freitas, Rio Claro, São Paulo. Rodrigo, eu acho que você não deve conhecer o nosso podcast. Talvez você não esteja escutando isso aqui, né? Porque, pelo visto, ele... Se bem que ele falou que começou com os vídeos e tal, talvez esteja escutando sim, mas pô, cara, legal, né? Uma pessoa que migrou, fez o contrário, né? Veio do YouTube pro podcast. Pô, cara, brigadão pela sua audiência, obrigado pela sua dica aí. O Desejo de Matar realmente é muito ruim, né? Mas o 2 é pior ainda que a Golan Globus, hein? Cara, e se você vê um cara parecido com o Miote, fala com ele. Vai que é o Miote. Mas não é o Miote, não. O Miote fica em Brasília, tá? Se você vê ele em cidade... Paulo, não sei. Se fosse interior de Fortaleza, talvez. Sempre achar uma foto, sei lá. Pra provar. E que nem o cara tirou do Brunão lá no, na praia. Cara, mas o que mais tem no mundo é sósia meu, cara. É inacreditável. Que é mais fácil, né? Um gordo barbudo. Então... Inclusive, uma vez me confundiram com o Jovem Nerd. Mentira, você não tem nada a ver com o Jovem Nerd. Tava lá no apresentando o Geek Prime, e aí teve a hora lá que eu tava rolando um intervalo, não sei o que, um moleque me chamou assim na grade, né? Eu fui lá falar com ele, pô, cara, sou fã do seu trabalho, não sei o quê, que legal, dá pra tirar uma foto? Falei, pô, cara, de boa e tal, tiramos uma foto, ele... E aí, cara, beleza? E cadê o Azaghal? Eu falei... Foi mesmo. Nosso amigo Alexandre Cavalotti. Boa tarde, Jurássicos. Acho que nunca mandei e-mail a vocês, mas dessa vez não pude deixar passar. Primeiramente, quero parabenizar o trabalho de vocês. Desde que conheci o site, fiz minha maratona e não perco nenhum. Vocês têm uma sintonia muito boa e funcionam muito bem juntos. Entre os destaques, cito as edições do Miote, da Melina, as músicas que escolhem sempre são fodas, a análise crítica do Brunão, a malícia e o humor do Calaveira, que confesso, demorei um pouco a compreender. E a voz da Yasmin. Isso, que absurdo! Sou uma pessoa tão natural. Que deixa tudo mais bonito, a voz da Yasmin, ele diz. Não vou ficar de mimimi, pois odeio isso. Todas as pessoas têm o direito de expressar sua opinião e não precisamos sempre concordar com tudo. Isso faz parte de uma sociedade democrática e criativa. Várias vezes discordei do que o Calaveira disse e não é por isso que eu vou parar de ouvir. Se é uma opinião raciocinada, vale ser ouvida e respeitada. Sigam nessa direção. Cara, só por isso seu e-mail está sendo lido, viu? Parabéns. O objetivo do meu e-mail é apoiar os programas como o do Tim Maia e dou início ao movimento Programas do Tim. O programa do Tim não foi mais ouvido porque as pessoas têm preconceito e devemos de lutar contra isso. Quem não ouviu esse programa, pare o que estiver fazendo e vá ouvir. Ele está se referindo ao programa que a gente gravou sobre o Tim Maia, que a gente falou que foi um dos poucos, foi pouco baixado, né? É, enfim, rolou uma certa polêmica que o nego falou que a gente devia fazer mesmo assim, que não sei o quê, que não era por conta de número. Mas enfim, a gente aí pretende fazer, mas é que esses programas, além de tudo isso, dão um trabalho monstro, e a gente tem que se dedicar muito pra isso acontecer, né? Não é só a gente assistir um filme e falar sobre ele e ver um documentário. A gente tem que estudar, correr atrás da biografia do cara, da discografia do cara, saber o que, que a gente vai botar, planejar a edição do programa. Então é um pouco mais complexo do que simplesmente ver um filme e fazer um podcast que dá pra ser uma coisa semanal, né? Ou quinzenal. Então um programa assim é um pouco mais complexo. Ele continua aqui. Gostaria de colocar aqui minha opinião sobre o filme Star Wars, já que está todo mundo fazendo. O filme atingiu seu objetivo, cativar e emocionar as pessoas, resgatar aqueles que estavam perdidos, fãs, e ganhar novos fãs que nunca tinham assistido a série. O fim é muito foda, muito bom, o cara mandou super bem. Não vou fazer nenhum comentário sobre cor de pele, pois estou falando de atores e pessoas, ou seja, todos são iguais e assim devem ser encarados. Racismo é coisa do século passado e só será esquecido quando todos forem tratados como iguais. A Rey é muito foda, é linda, cativante, engraçada quando precisa ser, e será a maior Jedi já conhecida. O filme me emocionou em vários momentos, que inclusive me impediu de perceber melhor alguns detalhes, ou seja, atingiu o resultado. mas não achei que a Rey deveria ter vencido Kylo Ren na luta final, assim como Darth Vader deu um pau no Luke na primeira luta. Ela ainda não estava preparada para um combate desse tipo. Não acho que isso tenha estragado o filme de forma alguma, mas poderiam ter dado uma solução para isso. O mocinho não precisa ganhar sempre. O melhor exemplo disso é o Rocky, que na luta contra o Apollo empatou e isso fez dele um vencedor. E sobre a teoria do vilão feioso, acho que ele ficou feioso ao utilizar o lado negro da força contra o Luke, assim como o Imperador na primeira trilogia contra o Mestre Jedi Mace Windu. Esse acho que ele tá falando sobre o Snoke, né? Enfim, desculpe meio longo, mas foi para tirar o atraso. Observação: o Miotti, pelo canal Dicas de Sedução do Miotti, deveria ser indicado ao Oscar. Grande abraço do amigo Alexandre Cavalotti. Eu acho que ele só viu o Rock dublado, viu? Porque o Rock 1, ele perde do Apollo. Na verdade, é, a dublagem fala que ele empatou, tá? É só pra esclarecer isso daí. Porra, Alexandre, gostei bastante do seu e-mail, porque é difícil, geralmente, as pessoas... Ah, não concordo com tal ou tal ponto, e já não sair fazendo um e-mail gigantesco, tweetando um monte de coisa. Não, você colocou seus pontos, você sabe que realmente as pessoas têm opiniões diferentes. Gostei pra caramba do seu e-mail. E manda mais e-mail pra gente. E assim, não só e-mails, mas comentem também no post dos episódios. Eu vejo que tem podcast que tem 300, 400, 500 comentários. A gente tem às vezes 10, 12, 20. Vamos aumentar esse número de comentários aí. Eu vou falar, isso eu concordo contigo. Eu não sei por que o Jurassicast não promove discussão. É que nem você tá falando, podcasts muito menores, inclusive. Sim, tem assim pequenos, tem uma quantidade de participação absurda. Eu não sei porque que as pessoas não participam mais. Enfim. Mas peraí, deixa eu falar um negócio sobre vocês aqui. É, olha só, uma coisa que naquela teve esse rebuliço todo, por causa do Star Wars, um saco aquilo ali, eu falar pra vocês, viu? Puta que pariu. Cara, sabe o que é pior de tudo? Não é você ser esculachado na internet sem ter o direito de resposta. Porque quando você tem um site, você meio que, quando você tem um empreendimento na internet, você meio que fica refém da opinião dos idiotas. De opiniões idiotas. Porque você não vai ficar batendo boca com o cara, às vezes o cara é hater, o cara gosta de ficar criando confusão, e aí, como você não tem como saber disso, então você tem que ter sempre aquela postura mais fria, né? O cara tem que xingar e você tem que ficar ali escutando aquele monte de babaquice. Mas sabe o que é o pior? É que tudo que eu falei não foi nada demais. Tudo que eu falei foi repetido pelo Jorge Lucas, o que é mais engraçado ainda. E cara, depois outras pessoas começaram a falar a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Não estou falando que me copiaram, não é isso não. Estou falando assim, sites gringos, que tiveram o mesmo tipo de visão, o mesmo tipo de raciocínio sobre o filme. E a internet não caiu. Olá, galera do Jurassicast, meu nome é Joelmir. Tenho 26 anos. Caralho, Joelmir. Que nome deixa, velho. Deixa o nome do cara. Nome velho, cara. Vai que o pai dele era fã do Joelmir Betting. Eu pensei exatamente nele. É, só é o único Joelmir que eu conheço na vida. Tenho 26 anos e moro no Brasil. O pior é você se chamar Joelmir e ter 26 anos. Porque na hora que ele tiver 50, aí vai casar. Direitinho. É. Agora com 26, Joelmir. Não, perguntei seu nome. Perguntei o nome do seu pai. É tipo uma criança chamar Jandira, né? É. Mas o pai dele é um visionário. Já viu ele, já projetou. Já viu ele velho. É um visionário. É. Tudo bem. Bom, ele tem 26 anos e mora em Brasília. Sou muito fã de vocês e tenho o sonho de poder trabalhar com a internet. Eu imagino que tenham recebido vários e-mails, mas eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade de eu trabalhar para vocês. Poderia cuidar dos e-mails de vocês, mas se for necessário, posso realizar outras funções. Agradeço desde já e peço desculpas pelo inconveniente. Obrigado, Jamir. Muito obrigado, meu querido. Vamos guardar aqui o seu currículo na nossa extensa folha de possíveis contratações. Texto foi de currículos que a gente tem. Isso é. O arquivo. Abre o som do arquivo aí. Blá, blá, blá, blá. Minha casa não cabe mais. Olá, mis amores. estava muito ansiosa para saber qual o filme que vocês falariam naquela semana. Só de ver a arte lindíssima, fiquei super feliz e pensei, duvido que eles falem 100% mal desse filme. E fique contente e até surpresa saber que até o Miotti curtiu. Eu, como sempre, levei uma... Até o Miotti. Miotti, eu acho que eu falei, né? Que eu falei no Elo Perdido que eu achava, ia achar esse filme uma merda. Eu já falei, mas eu falei pra caralho. Pode falar. É que eu tô bebendo. Uhum. É, já engoli. Eu. Eita! Caralho! A mão tá aqui, viu, velho? Peraí, que a mão tá foda aqui, peraí. Amarra. Põe, senta em cima. Não. Cara, vou usar Felina, de outra forma, cara. Felina, sério, por favor, para de criar frases que dê pra gente tá foda. Editar. Senta em cima, agora foi foda. Sério, cara, porque olha só, você já falou assim. Qual é que foi que ela falou do Miotti? Miotti finaliza. Miotti finaliza. Pois é. Aí depois agora falou que engoliu tudo. E agora eu vou sentar em cima. Porra, Melina. Não, ela falou pra eu sentar em cima. Tá, é, bom. Mas aí eu corro. É, mas ela falou você, ela falou senta em cima. Senta em cima. Pode ser de qualquer coisa. Dá pra lançar um especial Frases Soltas dela. Nossa. Especial Frases Soltas 2016, cara. Cara, aquele menino, aquele Shinji, vai... Puta. Vai morrer. Vai morrer, ele vai ter um trap. Só Shinji, não. Vai, continua. Voltando. Por favor. Eu, como sempre, levei mamãe para assistir o filme comigo. Surpreendentemente... Peraí que eu tenho que dar um... Amo. Não, tá dando beijo. Eu... Porra, não sai dessa frase, né? É. Hoje tá foda, mano. Tá foda, velho. Tá foda, beijo. Tá. Hoje eu... tá foda. Eu me sinto professor Girafales. Aritmética. Surpreendentemente, ela se acabou de tanto rir do tiro que o Deadpool levou no cu e a cena do Dia Internacional da Mulher. Depois, ela não riu mais. Acho que a cota de zoeira dela era demais para ela aguentar, mas ela sobreviveu. Enfim, conheci o personagem quando decidi comprar HQs do Wolverine com o intuito de me preparar para X-Men Origins Wolverine. E tinha histórias do Deadpool. E foi assim que me apaixonei por sua insanidade. Detalhe, eu tinha 14 anos. Sim, sempre fui esquisita e até hoje permanece com uma parte do meu charme. Eu também era esquisito, eu era mais esquisito com 14 anos, vou te dizer. Eu vibrei quando vi o Fuinha e a Blind Owl no filme. Mas eu enlouqueci ao ver o Bob. Se vocês não lembram, ele é o cara que o Deadpool reconheceu no meio da luta final. Ah, eu lembro isso aí, eu até fiquei perguntando que diabo era isso. A primeira história que eu li do Deadpool tinha o Bob, ó. Oh. Resumindo, Deadpool tinha diminuído de tamanho, tipo Chapolin, sabe-se lá Deus como, e precisava invadir a ilha porque lá tinha uma máquina que ele ia fazer voltar ao tamanho normal. E de quebra se vingar do cara que fez isso com ele, o Hayden. Chegando lá, ele meio que forçou o Bob a ajudar a tal máquina e chegar até o Hayden. E depois da missão da Deadpool, meio que adotou ele, e assim se formou uma dupla. Ou uma turma. Só para ilustrar para que vocês talvez não conheçam, Bob é um personagem aéreo, inocente, bobalhão, como uma criança de 5 anos. Para finalizar, eu amei o podcast. Vocês me fizeram rir mais do que quando eu vi o filme e já marquei de ver de novo, com uma amiga que ainda não viu. Beijos, meus amores, e sucesso, digo, chimichangas. É a Nanda, viu? Esqueci de falar, botar o nome dela. Eu já conheci a Nanda, pô. Já conheci ela. Já se encontrou lá no Rio. Já. Não, cara. Só encontrei com ela. Caralho. Caralho. O que foi, porra? É de nada. Nada. Porque eu tô eu sugerindo alguma coisa. Porra. Nada. Ele já conferiu, já. É gostosa? É. É bem baixinha. Ela é bem baixinha. Tem uma esnobada. Ah, e a Lorena tem 100 metros de altura. É. Ela é melhor que a Lorena. Coitada, não, caralho. Ela é bem baixinha. A Lorena tem o quê? 1,30m? Não, que isso, pô. Lorena tem que andar com capacete, senão ela leva uma joelhada na cara quando ela tá dando em público. Que isso, cara. Não, pô, nada a ver. Pô, Lorena é anã, cara. Não. Que anã, cara? Porra, pelo amor de Deus, Lorena é baixinha. Baixinha ela é, mas não tem 1,50m. 1,52m. Quantos metros ela tem, Miotti? Sei não. Na horizontal tudo igual, né? Ei, sabia! Eu sabia que ele ia falar isso. Eu sabia que ele ia jogar essa. Ele tá com essa guardada desde o ano passado. Desde o ano passado. Sabia. O valor é até 1,58, tá? O Miotti tá no chat com ela, velho. Acabei de perguntar, caralho. Ah, você acha? Ora, porra. Você acha? As pessoas me perguntam por que, que o Miotti participa tão pouco. Sério? Ah, por que, que o Miotti participa tão pouco? Eu falei, porque é um depravado que não sabe fazer outra coisa, que você conversa putaria com a mulher no WhatsApp. Aí ele bota no mudo e fala assim: vou comer sim, vou. Ô, oh, caralho, muito delícia. Muito delícia. A outra tá aí. Pera aí, vamos ver. Cadê aí que eu tô bebendo? Para, Bruno. Ah, engoli tudo. Não soquei uma gota. Não desperdicei uma gota. Agora um beijo pra embora. É, agora um beijo pra ir embora. Boa. É o beijo pra ir embora. É engraçado que o beijo pra ir embora faz assim. Não, pera. É o beijo pra ir embora. Não, então é o e-mail de fulano. Que foi isso? Beijo de boa noite. Eu falei, é. Mas foi Munhá? Não? Foi Munhá? Quê? Foi Munhá. Pera aí, deixa eu mostrar pro cara. Tá difícil. Aquele fiapinho assim? Caralho. Não sabia isso, não? Não, cara. Imaginar, imaginar, saber eu sabia. Agora eu vou ficar olhando pra cara dela e vou ficar mirando a boca dela toda branca. Aí depois o sujo sou eu. Ô menino, você vai fazer um favor pra mim? Você não vai tirar isso do programa. Claro que eu vou, senão. Não, não, você não vai tirar isso do programa. Porque você. Vai deixar. Vai deixar, porque pra mostrar pras pessoas que eu não sou o sujo desse programa. As pessoas falam, as pessoas viram e falam assim: o Calaveira me enoja. Olha o link aí, olha o link aí. Olha aí a referência que o Bruno falou, fez, cara. Olha que não adianta. Não, você vai deixar isso aí. Red lips so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Pessoa, tá? Essa história do parque aquático abandonado da Disney tem várias semelhanças com o caso brasileiro. Existe um parque aquático abandonado na zona sul do Ribeirão Preto. O Splash Beach Park. Como é que é, meu? Como ele deve. Splash Beach Park. Como ele deve estar criando nuvens de Aedes aegypti. Podemos chutar que ele também tem muitos vírus comedor de cérebro. Gostei muito da trilha desse episódio da Disney. Tudo a ver com o tema. Aí o segundo e-mail. Quanto a essa percepção de risco descolada da realidade, que foi comentada na alusão ao risco de morrer num brinquedo do parque ou no acidente de avião, fica muito chique e pedante soltar a expressão heurísticas da disponibilidade quando se fala nisso. Indico a leitura, aí ele botou um artigo aqui da Folha de São Paulo sobre o assunto. Buscar direto no tema do Google também rende boas leituras. Abraço, Fernando Abreu Gontijo, 43 anos, médico de Uberlândia. Caralho! E aí, velho? Olha, caralho. O nosso público. O nosso público, ele é tão mais sinistro, né? Não. Velho? Culto, tão, né? Não, também? Não, tão mais bem sucedido do que a gente, cara. É tão bem sucedido que essa porra desse link que ele mandou tem que ser assinante da Folha. Aí, toma essa. Pô, cara, ostenta não, Fernando. Pô, aí é sacanagem, né? Pois é. Vou mandar um link pra vocês, mas creio que vocês não vão poder ler, porque eu preciso ser assinante. Obrigado pro Fernando aí, cara. Obrigado por ter mandado os dois e-mails falando sobre o último Elo Perdido aí. É, sobre a questão da trilha sonora, foi ideia do Calaveira, na hora. Ele falou aquela parada e falei, cara... Mas que ideia fantástica. São sempre as minhas, cara. Não, a ideia foi ótima. A execução fui eu que fiquei lá gastando um tempo no Audacity, botando as trilhas pra é certeza. Ver. Diminui a petelhança e bota de trás pra frente. Isso. É, pois desmereço é. Mesmo, eu desmereço mesmo. Tô mas o episódio ficou muito legal. E porque ninguém também. Eu ainda não ouvi ninguém falando desses caos bizarros da Disney. Pessoal, só fala de coisa boa da Disney. Ninguém fala de coisas assustadoras da Disney. Você nunca foi, bebê. No dia que você for, Aí mas vai... eu quero ir a mesma forma, mesmo assim. Pode ter morrido centenas, eu vou da mesma forma. Eu vou aqui no Hopi Hari, que morreu tanta gente, tô indo lá. Hopi Hari, tô falando que tá parecendo a Haunted Mansion do Walking Dead, cara. Tá, eu fui lá esses dias. Devia ter feito um vídeo pra mostrar. Não tem ninguém, é tá. Os poucos que tem andam tão deprimidos que parecem zumbis, né? É assim, eu fui lá. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu fazer a chamada do quadro. Momento Vida de Pobre da Melina! Não, você estava falando de Disney. Eu fui no Hopi Hari, né? E aí... É muito sofrimento. Porque eu ganhei o ingresso. Você estava falando de Disney só pra descontar, eu fui no Hopi Hari. Foi estranho, porque assim, eu fui num sábado e tinha, tipo, uma montanha-russa lá, que era do Superman. Abria 3 horas da tarde pra fechar às 6. Ou seja, ficou uma fila gigantesca lá. E tem umas outras atrações que agora são pagas à parte. Então, além de você pagar pra entrar, você paga também pra ir. Foi naquela do terror lá? Tem um Castelo dos Horrores lá, só que sempre foi pago. E tu nem paga pra ir? Não, eu não pago nem pra entrar, eu ganho. Eu só fui porque eu ganhei. Caralho, é 10 fila pra tu entrar lá no bagulho, cara. Porque... Nada, é 100 pau. Não. 10 reais pra entrar lá no Caçador do Terror lá. Não, é 20, 25, 20, por aí. Uau, né? Prefiro comer. Aí. Caralho. É muito sofrimento, velho. Pra uma pessoa só, cara, tadinha. Vai, fala. E aí é isso, assim, tá meio complicada a coisa lá. Eu ouvi dizer que iam vender, que ele ia passar por uma reformulação, mas tá precisando, eu dá dó, tipo, um parque que se tivesse investimento ia ser a Disney dos pobres. Pois né? É, exatamente. Tem, inclusive, uma coisa, você sabia, Brunão, que existe esse como é que é? Essa lenda aí de que a Disney ia comprar o Hopi Hari? Não, não fiquei sabendo disso não, cara. Pois é, depois você bota aí no Google. Disney compra um Hopi Hari. Tem artigos antigos de 2008, 2009, 2011. Eu ouvi também dizer que o Play Center ia reabrir, que ia fazer tipo um complexo novo em Olímpia, junto com a Ocupark que já tem lá. Mas nada sério. Eu não sei, mas tava precisando mesmo reformular. Né? A gente não tem muito o que fazer por aqui, sabe? De parte. Deixa o seu dinheiro, tá com lá. Olá, gostaria de sugerir uma possibilidade de pauta. Sou ouvindo JurassCast há mais de um ano e depois da maratona ainda continuo ouvindo episódios antigos. No episódio sobre Robocop, o Brunão comenta sobre o novo filme. Ele se questionava sobre a história de fundo que seria criada para justificar a violência que o filme deveria ter. Gostaria muito de saber a opinião dele sobre isso e ver se bate o meu julgamento de vocês sobre o final do filme e como ele sai do protocolo. Sinceramente, aquilo foi o que mais me incomodou, porque o filme, esquecendo comparações, é bom, mas o final, não sei o que foi, atuação, direção, roteiro, por isso queria a opinião de vocês, mas não convence o retorno da humanidade dele. Podia, sei lá, colocar ele dando tilt, meio que travando, igual o Exterminador do Futuro 3. Sei que o filme é ruim, mas minha mente aceita o travamento do Arnold. Bom, imagino que vocês não fizeram comparação de filmes como Homem-Aranha por falta de retorno. Mas que tal fazer desses reboots, continuações? Caça Fantasma vai sair, Férias Frustradas, enfim, seria legal. Caso vocês achem que não poderiam, poderiam pelo menos me dar um retorno sobre a opinião do Robocop? Sei que é assunto meio antigo, mas só agora criei coragem para mandar. Também queria saber como participar mais como madrinha. Me associei ao padrinho e estou muito satisfeito em financiar um trabalho tão bom quanto o de vocês. Obrigado pela informação e diversão. Beijos. Ah, se um dia forem falar de filmes ruins que adoramos, me avisem. Sou perita nisso. Tenho uma lista enorme. Pô, Daiane, obrigado pelo seu e-mail. Seguinte, bom, vamos por parte que ela botou um monte de coisa, né? Sobre o Robocop. Bom, o Robocop novo eu só vi uma vez. Não revi, não consegui rever. Quando eu vi o filme... Eu revi e eu posso falar pra você, cara. Ele fica pior a cada vez que você vê. É, eu imagino. Eu assisti a primeira vez no cinema e eu não achei ele tão ruim. assim, porque a minha expectativa também estava lá embaixo, né? Sobre o final, realmente o final é muito ruim, sabe, assim, é jogado mesmo o final. Cara, eu não sei, eu não consigo, eu teria que rever pra dar uma opinião mais embasada, mas eu me lembro que na época o final, eu achei assim, tipo, na hora que acaba, eu falei, peraí, acabou? É isso mesmo? Sabe, quando fica aquela sensação. Eu também tive isso. E você sai do cinema sem processar direito o que aconteceu, né? Você ficou. Eu entendi de tal parte, mas parece que não fechou, parece que não deu liga na história. Isso. E o filme original, o final dele é tão bom, emblemático, né? Tipo, inclusive a própria frase final é muito foda, sabe? Meu nome é Murphy, sabe? Porra. Sony e Paramount. O que vocês estão fazendo, né? Sério, as duas. Porra, Robocop é da Sony. Ou da Paramount, sei lá, foda-se. Um reboot bosta. Exterminador do Futuro Gênesis, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O filme não tem pé nem cabeça, cara. Eu até hoje assisti e não entendi. Caça Fantasmas que vai sair agora. Putz grilo, o trailer foi um fiasco, velho. Olha, eu mostrei pra uma criança, eu mostrei pro Felipe, meu filho, vai fazer 8 anos. Ele falou, ele balançava a cabeça, assim. Nem ele curtiu. Nem ele curtiu, que é uma criança que normalmente aceita tudo que dão, né? Achou uma bosta. O Homem-Aranha da Sony, puta que me pariu, esse Amazing Spider-Man, o último que saiu aí. A Marvel agora parece que vai limpar a barra da Sony, né? Cara, o que vocês estão fazendo, velho? Não sei. Sabe por que vocês falam tanto daquele último filme? Eu achei interessante. Bom, tudo bem. Parabéns pra você, mas eu achei uma bosta. Cara, enfim. O que vocês estão fazendo, velho? Reboot qualquer nota, sabe? Vamos fazer um reboot bem feito das coisas, sabe? Quer fazer o reboot? Faz o reboot. Mas faz o reboot do que vale a pena rebootar e de um jeito que vale a pena a gente ir assistir ainda. Sacou? Esse do Caça Fantasmas, cara... Putz grila, velho, vai ser, olha, sofrível, viu? Esse eu vou passar. Esse não, eu passar. Vou assistir, que é pra jogar cocô na tela. Né? Eu vou assistir porque a cara da mulher do filme é a cara do Mussum. Mas é, cara, é a cara do Mussum. Aparece Cacilda. Porra, é mesmo. Leonardo, não é a cara do Mussum? Achei não. Ah, então... Tá, então, mas eu achei. Sobre o Daiane, como participar mais como madrinha? É só pagar mais. Caralho. Ué, mas é, ué. Como é que eu posso participar mais como padrinha? Como madrinha? Tem mais dinheiro? Não, não é só isso. Eu não sei se ela já faz parte do nosso grupo no WhatsApp. Faz, Miotti? Não, faz não. Então, Daiane, toda pessoa que tá patrocinando a gente, seja pelo Padrim ou seja pelo Patreon, tem direito a participar do nosso grupo fechado no WhatsApp, que, pô, rola altas discussões e a galera é muito louca e, pô, tá todo mundo lá, a gente conversa com os padrinhos e... Eu mando, pô, foto do Hopi Hari, tá todo mundo lá e falando e, cara, virou uma comunidade, assim, fabulosa, cara. É onde eu me divirto o dia inteiro, é com esse WhatsApp, cara. Nego fala de tudo, fala da vida, cara, é muito divertido. Então, se você é padrinho ou madrinha, enfim, quiser participar do grupo no WhatsApp, manda pro mesmo e-mail que você mandou, jurassicast@gmail.com, manda o seu número de WhatsApp que a gente adiciona você lá e aí você pode participar e conversar. E lá a gente rola até umas discussões tipo essa aí do Robocop, né, Miotti? Rola várias, pô. Exato, sobre, sei lá, saiu o trailer agora do Homem-Aranha. Isso. Pô, que tinha o Homem-Aranha aí, foi nego falando pra caramba lá sobre o trailer. Foi bem legal. A gente tá fazendo filmes ruins sempre no Jurassic Cast Live, hein? É, puta que pariu. Se você não tá assistindo, vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/JurassicCast, e assiste os lives, Daiane, por favor. Aí é que você vai ver o que é filme ruim e a gente falando do filme. Cuidado só com a descrição, principalmente se você for assistir o Força Sinistra e o lá da Gisele, tá? Então, cuidado. Olá, pessoal. Meu nome é Jefferson e sou um fanzaço de vocês. Moro na Austrália há 6 anos e em 2011 conheci vocês. E desde então tenho considerado vocês meu podcast favorito. Adoro todos os programas e formatos. Não me incomodo com a linguagem chula e das baixarias. Afinal, não sou hipócrita. Já assisti vários filmes por causa do podcast. E o que eu mais gosto é da nostalgia. Hoje, por exemplo, estou assistindo O Crocodilo Dundee e acho que esse filme representa muito bem o país que estou. Aliás, seria muito engraçado ouvir vocês comentarem sobre esse filme no live. Um forte abraço para toda a equipe Jefferson Cordeiro. Quem curtia muito esse filme era meu avô. O Crocodilo Dundee? É, pensa num velho rindo de um filme. Era meu avô vendo o Crocodilo Dundee. Mas o Crocodilo Dundee, ele é divertido. Ele é divertido, dá um live legal, eu acho. Tá, pode ser. Ele é bem legal. Vamos ver. Jefferson, tá anotada a sugestão aí. Se não rolar live, provavelmente deve rolar o Jurassic Cast dele, porque é filme de sessão da tarde, filme de sessão da tarde sempre acaba aparecendo por aqui. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. Olha lá, hein, gente, olha a promessa, não esqueçam. O vídeo lá do Cinderela Baiana precisa ter 10 mil visualizações pra vocês verem o miote depilado e vestido de mulher, gente. Olha aí. Então é isso. Se inscreveu no canal, assistiu o vídeo e deu curtir, tá valendo. 10 mil, é isso. Eu acho que pra ver o miote se ferrar, acho que a galera vai fazer um mutirão, viu? Vamos aí. Vai que dá, vai com fé. Ia estourar mesmo se você aparecesse de Malena, mas você não quer e tal. Isso aí é mesmo. Não é? Com certeza. Não é, Miote? Ela e a Yasmin, as duas. Não é, Calaveira? O nome é até parecido, Melina, Malena. Olha aí. Olha aí. Fazer cosplay, comprar a peruca. Ah, caralho, quase que eu me esqueci. Melhor história para encerrar esse Jurassic Combo. Estou eu assistindo. Lá vem. Estou eu assistindo um documentário maravilhoso sobre a vida e obra de Freddie Mercury. Tava passando na televisão, não lembro qual canal, senão eu até falaria pra ver se vocês ficariam espertos. Muito bom mesmo. Falava, tipo, quando ele foi descoberto, o ápice, a AIDS e a morte dele. Uhum. Do caralho, estou eu lá assistindo e tal, não sei o quê. Aí vem a surpresa. Estou eu lá curtindo e, porra, Freddie Mercury do caralho, mostrava as músicas dele, foto de bastidores, vídeos antes nunca revelados, aquelas coisas todas. E eu lá babando, porque eu sou muito fã do Queen, principalmente do Freddie Mercury. Pra mim é o maior cantor de todos os tempos, sem exagero nenhum. Eu estou lá assistindo e tal, de repente eles começam a falar sobre a vida sexual do Freddie Mercury. Ele fala que por ele ser homossexual, não por ele ser homossexual, mas ele como homossexual, ele era extremamente depravado, promíscuo, a casa dele era uma putaria do caralho, andava com o boy magia pelado de pau do dia inteiro. Era desse jeito. E ele recebia as amigas bibas dele. Entre elas, também tava o George Michael, tava o Elton John, a galera que manja de uma rola. E eles tinham uma brincadeirinha bacana entre eles. Eles ficavam se apelidando com nomes femininos. Falaram o apelido do Elton John, que se chamava Carmen, uma coisa assim. O do outro boy magia lá se chamava Cleo. E aí falaram qual era o apelido de gay do Freddie Mercury. Internet, eu não estou zoando. Essa história é verdade. Procure na internet que você vai ver. Essa história é verdade. Adivinhem qual era o nome de Freddie Mercury quando era chamado pelas amigas bibas dele? Qual era o nome de mulher dele? É um nome maravilhoso. Miote, por favor, qual era o nome de Freddie Mercury? Melina. Não é zoação. Freddie Mercury, o apelido bicha dele era Melina. Cara, tipo... De rir, entendeu? Consegui retomar o fôlego, saquei meu celular e mandei uma mensagem pra Dita Cuja. Cara, você não tá sabendo o que eu acabei de tô vendo e contei essa história toda pra ela. Você mandou uma mensagem assim, Fred? É, Fred. Falei, cara, eu tô assistindo aqui o documentário e tal, tu não acredita qual é o nome gay, o nome de guerra do Fred Mercury. Merina, ela virou pra mim e falou assim, minha mãe me disse que tirou esse nome de um cantor. Foi isso que tu falou? O seu nome é baseado no apelido gay que o Fred Mercury tinha. Ai, que história bonita. É isso aí. A gente não tem notícia, porque a gente não lê mais notícia. Porque a gente falou várias notícias aqui, pô. Falamos de Biote. Lançamos o desafio. Lançamos o desafio está lançado, hein? Biote travesti 2016. Meu, desafio Cinderela. Como é que é brasileiro? Quem nasce em Brasília? Ô, Miote, você nasceu aqui em Brasília? Ah, tá. Não, eu nasci no Rio. Então o Miote é candango. Então o Miote é candango. É, porque são os velhos. Não, os velhos que vieram pra construção de Brasília. É. Que nasceram em outro estado e vieram construir a cidade. Olha, desafio Cinderelo Candango. Cinderelo Candango. Ó. A Melina cortou tudo que rolou nesse podcast. No final, depois do final, fundida. O Miote vai colocar as pérolas desse programa. Ah, mas vamos. Tá, Miote? Com certeza. Velho, faz um funk, Miote. Entendeu? Tipo, botando as partes que ela fala. Uhum, só as claro. Frases soltas. Claro. Já bebi tudo. Bebi isso, tudo. Isso, eu engulo. Engulo. Senta, ai, Miote. Meu. Senta, Miote. É melhor você botar, hein, Miote? Aí. Senta, Miote. Senta. Que eu engulo, que eu engulo. Tava com vai dar uma merda, mas tudo bem. Então, já foi, né? Fazer o quê? Ele agora é podcaster também, ele entende. É, tudo pelo Ruê. Ele agora é podcaster, fez só um episódio? Tem dois já. Não, já ele tá... entrou. Ah, ele entrou? Já pararam de gravar, né? Não. Para. Ele entrou. Mas enfim, isso aí. Falou, internet. No mês de Batman vs Superman, nada melhor do que homenagear nossos patrons e padrins com heróis e vilões da DC. Alexandre Teixeira é o Lex Luthor. A Ana Carolina Martins é a Batgirl. Andrea é a Zaina em forma de águia. O Arthur Jaime Silva Bonifácio é o Ciborgue. Esse é Titã, hein? E o Carlos Leão Guimarães de Alvarenga é o Besouro Azul. Carolina Tchau, Mulher Gavião. Melhor personagem. Cláudio Capite, Valério Brito Ferreira, é o Lanterna Verde, mas o do Hal Jordan, viu? O Daniel Alexandre Moreira é o Aquaman. O Daniel Caixeta é o Caçador de Marte, John, melhor personagem. Todos são melhores personagens pra você, né? Não, melhor personagem feminino e melhor personagem masculino. Daniel Pascoal de Souza é o Átomo. A Daiane Baraldi é a Gelo. Devanir de Souza Júnior, Mutano. Diego Jorge Alves Borges é o Chefe Apache. Esse é classicão. Eduardo Gurgel é o Robin. E o Eldes? Ah,